te abraçar. Sofrimento vai acabar. O teu rosto eu vou poder beijar e declarar que valeu a pena esperar as provações que pude suportar e agradecer suas misericórdias por mim. Escolher pra ter chegado até aqui. Jesus, te seguir não é fácil não. Vem lutas, vem prova, mas o Senhor tem um escape e a solução. Tua promessa em minha vida, eu sei que o Senhor deu o melhor por mim. Se eu pequei, me perdoa, Deus, confio em ti. Vou prevalecer até o fim, porque o teu amor é tão grande que me resgatou do mundo mal. Eu estava destruído, maltratado, humilhado. A tua graça me alcançou, enquanto eu sei que me lavou, me deu esperanças, ó Deus. O Senhor tem me sustentado, me tirou do sofrimento, me levou a pensar além mais do que eu posso imaginar. Me fazer vitorioso nas alturas com ele morar. Me fazer vitorioso nas alturas com ele morar. Meu Deus, sei que existe um lugar que um dia vou te encontrar e te abraçar. Sofrimento vai acabar. O teu rosto eu vou poder beijar e declarar que valeu a pena esperar as provações que pude suportar e agradecer suas misericórdias por mim. Escolhi pra ter chegado até aqui. Eu já posso ver um grande dia, ó Deus. Os humilhados serão exaltados. Senhor, me chamando pelo nome, me entregando uma coroa, me colocando em teu colo, me apertando em seus braços, olhando pra mim e falando assim: acabou, filho, nós vencemos. A partir de agora, junto nós ficaremos. Esqueça o passado, toda humilhação, toda fome, toda miséria, toda guerra. Desde o princípio estava olhando por ti, assentado em meu trono de glória, à sua espera. Vou te mostrar tudo que você fez aquela vez que você tropeçou. Não fique triste, o papai já te perdoou. Aqui festa uma escolta de anjo, me trouxe depois de tantos anos de espera. Valeu a pena, ó Deus, nem parece real, mas a verdade é que o bem pra sempre vence o mal. Meu Deus, sei que existe um lugar que um dia vou te encontrar e te abraçar. Sofrimento vai acabar. O teu rosto eu vou poder beijar e declarar que valeu a pena esperar as provações que pude suportar e agradecer suas misericórdias por mim. Escolhi pra ter chegado até aqui. Fique esperto, irmão, ser cristão não é brincadeira, mas tem uma grande recompensa. Você será pisado, será humilhado. Não vai ser mar de rosas, não. A diferença é que Jesus te dá força, segurança em sua mão. Você não nasceu em vão. Deus quer te resgatar, te fazer em tudo novo. Isso não é loucura, não. Basta ter fé e acreditar. Vem fazer parte desta família que tem um lugar lindo pra morar. Que tem lutas, mas vai vencer. Que o mundo tem a morte, mas que isso dá a vida eterna por você. Vem fazer parte desta família que tem um lugar lindo pra morar. Que tem luta, mas vai vencer. Que o mundo tem a morte, mas que isso dá a vida eterna por você. Por você. Meu Deus, sei que existe um lugar que um dia vou te encontrar e te abraçar. Sofrimento vai acabar. O teu rosto eu vou poder beijar e declarar que valeu a pena esperar as provações que pude suportar. Agradecer suas misericórdias por mim. Escolhi pra ter chegado até aqui.